ou sente? Só Deus sabe qual será o futuro dessa gente que não compreende. E de pequeno já sente toda a maldade que domina a sua mente. O abraço dá conforto à alma, mas o homem não nota que a consequência irá além da adolescência. Manipulação de audiência, esse é o Brasil 2000, milênio da decadência. Comércio livre da pedofilia, internauta se filia, aberração procria. Criança não é mais criança, TV pede esperança. Enquanto isso, o meu povo aprende mais uma dança. E a mídia traiçoeira? É, contribui com sua má influência. E esse abuso abusa da nossa moral. Muita mãe colabora para esse pecado carnal. Preferência nacional não atingiu maioridade. Inocentes afundam na promiscuidade. Menor na idade, maior no sofrimento. Noticiário serve como exemplo, caso diário nesse solo que não é gentil. Não investe em educação e fecha os olhos para exploração. Se liga então, minha missão é mexer com sua opinião. Salve seu filho dessa podridão. Brasil 2000, vem o milênio de tanta exploração. Salve seu filho, tire ele de toda alienação. Brasil 2000, vem o milênio de tanta exploração. Brasil 2000, qual será o futuro desse inocente que não quer presente, apenas que lhe respeite? A boneca da TV, a menina nem vai ver. Pra quê? Pra estar na maternidade tendo o seu bebê? A educação do meu país é machista. Segura sua cabrita, pois o meu bode tá solto. Moleque desde cedo ensinado a ser comedor, e a menina a ter pudor, a se guardar, se preservar. Mãe descobriu, ilusão, se acha que a casa caiu. Não sai fora, é submissa, independente. Desde quando era adolescente, fica apavorada, não quer ser abandonada. O que irão dizer, pobre coitada, que foi largada. E diz que a culpada é a sua filha. Uma criança que desde cedo não aprendeu a ter esperança. Vestido de noiva, véu, grinal de igreja. Sonho de menina pura, virgem, esqueça. O trauma foi o prêmio que ganhou. Esquecer nunca mais pelo que passou. O medo da escuridão, não. A porta que abre o mal que toma conta do corpo. Informação, não sabe o que acontece, mas nada o impede de se satisfazer. Não quer saber se ela ainda é um bebê. O pai só quer sentir o prazer. Na madrugada, a filha chora e mãe não vê. Se meu pai fez comigo, eu nunca esqueço. Não vou pela graça, não. Vem o milênio de tanta exploração. Salve seu filho, tire ele de toda alienação. Brasil 2000, vem o milênio de tanta exploração. Salve seu filho, tire ele de toda alienação. Não me interessa, pronuncio meu vulgo chamando de mina. Pelo fato de ser mulher, me ligo na rima. Procuro manter minha autoestima. Não quero ser nenhuma tiazinha metida atriz. Sou preta crise, não tenho cabelo, divido de loiro. Não faço plástica no nariz. Me preocupo muito com a minha piveta, que nunca teve nem videogame, é muito menos bicicleta. Que nunca estudou escola paga, mas faço para ela a ideia certa. Poucas pessoas aqui admitem transmitir e falar a real. A mídia só quer mostrar baixaria do axé, do pagode, do carnaval. Incentivando menores de idade é o assédio sexual. Por isso que homem de verdade hoje em dia é coisa rara. A maioria só quer saber da zoeira, da covardia. Pegar menininha, engravidar e na sequência desprezá-la. Se ilude com festinha, pano de marca, cinema. Vivendo no mundo da ilusão, sem cultura e informação. Brasil 2500 anos de repressão. Salve seu filho e tire ele de toda alienação. Brasil 2000, Vem o milênio de tanta exploração.